pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer roer até o osso. Ouro brilhando no meu pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer roer até o osso. Quantos vem, quantos são, quantos tem na pista? Concorrente, carro, casa, mano, sem cartão, só pago à vista. Do ponto de vista da minha cobertura, ei, peça na cintura tem. Só selecionada vem, kit caro, né? Beck, claro, fé, desce o uísque, sobe bunda e fica tudo do jeito que é. Não tô pra pagar de bacana, já fui fudido e sem grana. Só comemora essa glória contando essa história de vitória de quem já viveu na lama. Para de drama e trampa, aceita as ideias franca. Todo o progresso, luxo que nós tem a ver com o jeito que nós é e tudo que nós planta, é. Mas olha só como é que eu tô na quebrada, acelerando uma CB de mil cilindrada. Ouro brilhando no meu pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer roer até o osso. Ouro brilhando no meu pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer ruir até o osso. Pode puxar a caminhada que desde lá da base nós estamos trampando no certo. Sabe que não arruma nada que esses argumentos inventados ninguém acredita. Mano, eu passei dessa fase, cê ainda tá nesse. Tá achando bonito, sinceramente tá feio. Geral que é do meio, já tá ligado nisso. Que eu não brinque serviço, não vai passar batido, nem despercebido. Geral que tá envolvido, tá ligado no que eu digo. Sem papo de amigo, sem tempo pra buchicho, filhão. Ouro brilhando no meu pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer roer até o osso. Ouro brilhando no meu pescoço. O bolo de nota eu deixo guardado no bolso. Não rendia na época que era só sufoco. Agora se eu deixar ela quer roer até o osso.